unção que vem descendo lá do trono. Eu sei como brasa fumegante tão gigante vem pra acabar com as ameaças que tem te causado dor. Sinta nesta hora uma nuvem pairando aqui, uma voz que dentro dela vem dizendo assim: vou fazer milagres como nunca fiz outrora. Vou fechar o mar que parece ainda está aberto, vou inundar o Egito, desfazer decreto, vou acabar com as alianças que fizeram contra ti. Dessa vez eu vou mandar apenas um soldado meu, vou mostrar pra essa gente que só eu sou Deus e não há outro. Bem maior do que fiz com Davi, farei com este povo. Sou Moisés, farei com essa gente. Reconstruirei castelos que parecem estar perdidos entre areias. Não deixarei nenhum sequer dos filhos meus feridos na arena. Descendo lá do trono, eu sei como brasa fumegante tão gigante vem pra acabar com as ameaças que tem te causado dor. Sinta nesta hora uma nuvem pairando aqui, uma voz que dentro dela vem dizendo assim: vou fazer milagres como nunca fiz outrora. Vou fechar o mar que parece ainda está aberto, vou inundar o Egito, desfazer decreto, vou acabar com as alianças que fizeram contra ti. Dessa vez eu vou mandar apenas um soldado meu, vou mostrar pra essa gente que só eu sou Deus e não há outro. Bem maior do que fiz com Davi, farei com esse povo.